160, ajuste no 0 no 5, acione identificação. Carcará 08, confirme procedência e tipo do equipamento. Carcará 08, tem condições de voar direto, Luna? Delta, livre descida, 500 pés, ajuste no 0,9. Meia, libera a direita, solo 1, 2, 1, desce 1. Na direita, solo 1, 2, 1, 1, acelera 2. Sim, chegou no 0,94. Sim. Tem condições de manter high speed? Carcará 08. Mantém até a próxima de Passamos Juliette, Papá Romeu, prossiga. Sané 6200, chega da Mari, desça para nível de voo 070, ajuste no 095, redução para 2509. Papatango, Kilo, Romeu, Oscar, ciência, serviço radar terminado, mantém-se condições visuais, frequência livre para coordenação. Confirme estimado de pouso. 5050, ciência, frequência livre. Controle, Mike Eco Delta, está 30 segundos para o aí, tá boa. Mike Eco Delta, ciência, para ingresso no circuito Chame Torre, 118, decimal 95. 2-3. 94, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. Ok, autorizado o cruzamento do eixo da final 1-0, no circuito pela direita, reporta para girar base, mas que é que deu? Delta reportará para girar base da 1-7 pela direita, Delta. Baixa, no centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2085, 2045, 094, obrigado. Tango Juliette, Papá Romeu, desça até nível de voo 2.500 pés, tráfego 1 hora, 8 milhas, mantendo 1.000 pés, rumo sudoeste, Bravo Eco 55. 7. Oscar Mike Delta, girando base para a final. Checo Delta, Checo Trendy, pouso pista 17, o vento 160 graus, 099. Delta, ciência, autorizado pouso da 17, vai baixar Checo. Acará 08, desça para 4.000 pés, ajuste na 095. Cará 08, tráfego 2 horas, 11 milhas, rumo norte, mantendo 2.500 pés, Bravo Eco 55. Papatango Juliette, Papá Romeu, tráfego 9 horas, 11 milhas, rumo leste, passando o nível de voo 060 para 4.000. Juliette, Papá Romeu, desça e mantenha, 1.000 pés, ajuste no Delta no solo de 4.4, vai estar na parte 4, mesma frequência. Cará 08, desça para 3.000 pés, permanece, ajuste no 094. A 200, desça para nível de voo 050. 050, é 200. Carcará 08, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado final de procedimento ILS Sway, após estabilizado. DS Papá Romeu, ciente, frequência livre para coordenação. Sané 6200, número 2 na aproximação, redução para 2009, lista para 3.000 pés. Ajuste no 094. 094, redução. Deu. Vai limpa aí, ela está mandando redução. Comandante, a 3191, ponto de esperada, desta pronta. 3191, a linha decola no 0, vento 170 graus, 079. A linha decola no 0, tá? 3191. 61, bom dia, chega da mar e desça para a linha de voo 050, ajuste no 094. Etap, voo no 561. O Sané 6200, tráfego que o precede 8 milhas, mantém 1950 de ground speed, Carcará 08. Carcará 08, contagem final do procedimento, chame torre 118 decimal 9. O 4207, mantenha ponto de espera para o Sané 0. Sané 6200, redução para 1709, desça para 3.000 pés. Permanece o ajuste no 094. 3.000, redução, 1.070. 200. Preparação para passamento. Curva esquerda, proa 040. Limitado pela... pelo que é de Mike, 160 de Sintra. 160 de Sintra, não faz nada. Papá Alfa Tango Tango, acione identificação, chegada a MAN, reporte para descida, ajuste no 094. 191 decolada 52, transfere controle 199, decimal 8. 98, bom dia. Fui, NS, Carcará 08, Libra Central. 100, Carcará 08, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 079. Confirma por gentileza após o pouso, prossegue pátio militar, pátio de autoridade. Militar. Ok, sente. Tenha 340, saída da EL. 340 da EL, pode voar direto Leda, senhora? Autorizado Leda, TAM 3191. Direto Leda, TAM 3191. Oceano 6200, reassuma navegação, repórter estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste não 094. 0-1-4. Sané 6200 estabilizado. Motor localizador, hoje Sané 6200. Chame torre, 118, decimal 95. Decimal 95, Sané 6200. Negativa, libere a próxima direita, táxi via Alfa, reposta na táxi e Delta pro cruzamento. 6200, na minha escuta? 6200. Check trem, livre pouso, pistão na 0, vento 1, 50 graus, 089. Livre pouso, né? 6200. 3207, após o tráfego na curta, autorizado alinhar e manter, pistão na 0. Confirmando com a Dessa 2561, autorizado essa daí. Afirmativo. 0014. 6200, na sala 58, libere direita, chame só, linha 21, decimal 1. Quem mantém a taxa ideal, até agora para o cruzamento. Quatro, dois, zero, sete, livre decolagem, pistão 1 a 0, vento 1 no 40 graus, 099. Para 08 autorizado, cruzamento da 1 a 0, acesso na parte militar, frequência livre. Então, 3191, chame centro Recife, no 25 decimal 1, alterna 133 decimal 9. 3198 4207 Salvador Azul 4207, 1200 pés na Dael. Azul 4207, contato a na decolagem, submantenha 370 saída da Dael. 370 na Dael, 4207. E mantém. 1-5-5-6. Uno 561, continua a aproximação, agora fica livre. Aguarda, não, 561. Uno 556, reautorizada a linha e decola o vento 200 graus 079. Pelo 207, foi a formação, solicitado da presente Dael. Autorizado Dael, azul 4207. Quieto. Cheque o trem, livre pouso, pistão na zero, vento 2, 1-0 graus, 089. Tem que estar baixado, travado, gol no 561, livre pouso na 1-0. Cinco, decolou 03, controle 119-8. Leonardo, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 1-5-5-6, decola da 1-0. 1-5-5-6, contato radar na decolagem, sub, mantém nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, 1-5-5-6. Bom, nós 561 no solo 05, libere direita, time solo em 121-1. 4207, chame centro Recife, 251, alternado na 3395. Chamar Recife, 251, alternado 3395, azul 4207. 4082, acena identificação, está autorizado a chegar na Mari, desse mantém 050, destino 014. Uno 556, chamo Centro Recife, 1251, Vietnã 3395. Vai atender o 3395, confirma a primária? 90, decolada Juno 1, transfere controle em 199, décima 8. É uma boa tarde, bom serviço, senhorita. Obrigada, igualmente, bom voo. Perdão. passando o tango, chame torre 198, decimal 95. Salvador Cordel, boa tarde, seu 1790. 1790, boa tarde, contato com a Dana de Colagem, também mantendo vocês, 70, saia da PUCA. Na subida PUCA para 370, 1790. Aguardamos somente para a informação, chuva leve sobre o campo, ok? Ok, alvo tango tango. A papá, Juliette Fox Mike. Fox Mike, mantenha papai, aguarda para ingressar que são as 7. Azul 4082, desce para 2, meu pai, ajuste 1 a 0 no 4. 0 no 4, azul 4. O 4082, livre de si, noite dona, desça para 2000, pode ser autorizado aqui na ILS, pode ser estabilizado. Não tem autorizado os desvios, após reporta estabilizado, o azul 4082. Base para sinal, baixado e travado. Alfa Tango Tango. Gente, Alfa Tango Tango. Livre pouso, pista 197, ventuna, 50 graus, 0629. Após o pouso, ultrapasse o taxi, papai, ok? Tem um tráfego aguardando para ingresso. Tango. Bom dia, TAM 3895. Alinha e decola, pista 190, ventuna, 50 graus, 0629. Na 3804, desce para 3000 pés. Ajuste 1-0 no 4. Aí cruzando 120, 1790. Autorizado de colagem, 140 graus com 059. ambiente Fox Mike na sequência aí do 402, autorizado o ingresso na pista 17, forma alinhado e pronto, que o 02 vai dar passagem ao seu ingresso. Então, boa tarde, Monteiro. São Gonçalo, Alzo no 7, autorizado backtrack, aguarde para ingresso no pátio 5. Após a liberação da entrada do pátio, autorizado o táxi ao estacionário de frequência. Time Juliette, Fox Mike. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Três oito nove cinco decolado aos 18, chame controle em 19.8. 19.8. Controle Salvador, bom dia. Tá 3895, demora uma sua escuta. Tá 3895, apontado radar na decolagem. Isso vem, mantém nível 340, saída da Euleda. Da Euleda, 340. Pode guardar a Euleda presente? Realmente no perfil da saída, na 3895. Mantendo o perfil. Então, 3804, foi entendido por esquerda, 010 para desvio, por quantas milhas aproximadas? 3 milhas, gente, após desvio, foi na proa de zona, isso agora para 2014. Estabilizou no localizador azul 4082. Azul 4082, complete a informação, aguardando transferência para a torre. Aguarda, continua na aproximação, aguardando transferência 4082. Está autorizando 44, acende a identificação, está autorizado o chegar na Mari. Mantém o 050, ajuste em Salvador, 04. Pois imediato? Bom, 864, autorizado, Daniel, decolado, sinal 0.150, irá 031. 3895, está ruim. Recebo com clareza 3. Está mantendo a proa 1.815 milhas, evitando formação, está 3895. 3895, pronto, 5 livros. Próximo, Mike, autorizado de colapso no site vento 160 graus 049. 2, nada aproximação, chame torre agora 198.95, ou 1895, boa. Salvador, muito bom. Boa tarde, Azul 4082, passou turna da 9 milhas. Azul 4082, continua a aproximação, acho que está livre, informa o Moen 737, decolando da pista 90, altímetro 0014. Ok, aguarda a pista livre, em função do Boeing, 10014 no ajuste, 4082. Reportando visual com campo. Ok, reportar avistando 4082. Foxtrot Mike decolado aos 21, chame controle em 19.8, morro. 119.8, Juliette Foxtrot Mike. Obrigado. Tá visual, azul 4082. Azul 4082, sim, se livre pouso, pistão na zero, vento variável de 6 nós. Ok, livre pouso, azul 4082. Baixo e travou, 4082. Sim, te confirmando livre pouso, vento variável de 3 nós. Confirme realmente a vista do campo? Afirmo. Gente, só uma pista molhada e chuva sobre o campo. Ok, tá ciente da pista molhada, azul 4082. Bruno 864, decolar 222, tá me controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, ok. São 3296, a senhora identificação está autorizada a chegar na Mari. Esse mantém 060, ajuste 0104. Salvador, boa tarde, Bruno 1864. Bruno 864, contato radar na decolagem, mantém 3700. Mais beleza, a mensagem está entrecortada. Contato radar na decolagem, subir mantém nível 370, saída FUCA, voo 9864. FUCA 370, 9864. Estabilizou, TAM 3804. TAM 3804, complete aproximação, reduza para o final, chame Turri 198, decimal 95. 2905, boa. São 3895, Salvador, boa tarde, tá 3804. Simba, baixou e travou. São 3804, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde autorização de fogo. A última entrou no 0194. Guardando, no 0194, tá 3804. Azul 4082, Paulo 24, livrando na direita, chame só 121, decimal 1. Check-train, livre pouso, pistão 0, vento 190 graus, 089, correção 039. Autorizado o pouso, pista 10, 3204, baixou e travou. 3-2-2-3-0, aqui é a identificação. Autoridade de chegada na mão. Ajuste 1-0 no 4, pode ser. Papapá, Juliette, foco mais. Chame centro Recife na 260, Fernando 1-2-2-8. Livrando. 3804, Paulo 228, livrando à direita, chame Paulo 21, decimal 1. 219, obrigado. 211-3804. 211, desculpa. Você alinha uma ataque, você está em intercessão, papá, reposta na intercessão. São 3-2 no meio, desce para 3 no pé, justo 0 colocado. Ah, ali, mãe, pode ser alinhado e pronto, vai cabeceira no site. Como é que tem a para acionamento? Como é que tem a reposte para trás? Papá Romeu, Zulu, Papá Romeu, dentro em condições visuais, nível 095, escuta do controle. Papá 3144. Papá 3144, complete a aproximação, chama torre 198, escuta 95. 95, obrigado por quê? Papá 396, desce para 2000 pés. Está autorizado a sinal ILS, eu posso estabilizar. autorizado de colapso no site vento 190 graus 041. Passagem, TAM 3144 estabilizado na 1-0. TAM 3144, tráfego avistado, aguarde autorização de pouso, altímetro 1-0-1-4, informo Bravo Eco 9 Lima, decolando da pista 1-7. Não interfere na sua aproximação. Ativo, aguarde autorização de 3144. Poderia nos informar se a pista encontra-se seca ou molhada? Confirme. Poderíamos confirmar se a pista em Salvador encontra-se seca ou molhada? Só um momento, são 3 vezes no ir. Muito obrigado. Já travou, 3144 em pouso. Gente, 3144. Só um minutinho, rapidinho. O Serra Lima decolado aos 33, se não encontrou nenhum, 1998, tomou o voo. 998, obrigado. Controle, Papa Romeu, que o Serra Lima na sua escuta, perfil da árvore. São 3 vezes na meia, informamos que está molhada, porém sem chuva. Molhada, porém sem chuva, sim, está 3 vezes na meia, obrigado. Papa Romeu, que o Serra Lima, contato radar na decolagem, se mantém nível 160, sai da árvore. 160, árvore, que o Serra Lima. Posição 3144? 3144, vento no momento 190 graus, 031. Reposto 3144. Temos 3144, como já tinha sido autorizado, livre pulo. 44. Paredo 2230, desce para 3 mil pés, ajuste no 0-4. Para 3 mil pés, ajustado no 0-4, 2230. Ana 6254, anima, tem que abster no 0. Anima 6-0, 3-4. Ana 3-1-4.